Talvez. Talvez o amor nos salve. O ódio fica grande e gera muito alarde. Eu recebi vários alarmes, mas já era tarde. Então eu me deitei com a fatalidade. A cara metade que buscamos nunca vai ser perfeita. Harvey Dent, relacionamentos conturbados. Por isso quero meu espaço por agora. A solidão comemora minha volta. Odeio algumas coisas que minha ex gosta. E também não gosto do cara que ela não gosta. Copa. Mas na próxima eu não ajo igual idiota. Faço questão de eu mesmo abrir a porta. O que é meu vai vir, o Cássio falou. E ele é um mano que mais de uma vez já amou. Ele se sentiu fraco, mas se levantou. E por incrível que pareça, o amor o salvou. Acalme esse coração confuso e não destrua tudo. Acalme esse coração confuso e não destrua tudo. Acalme esse coração confuso e não destrua tudo. Me diga como você lida com seu passado e eu te digo seu futuro. Eu preciso de alguns dias sozinho, sem afeto, sem carinho. Baixo contato até com meus amigos, eles me chamam e eu me distancio. É que não sei lidar comigo, imagina outro alguém. Dos meus sentimentos sou refém. Me banhei no desejo, agora vejo além. Eu quebrei minha mente com cogumelos de Jerusalém. Eu não digo amém, eu digo amém, não engane. E antes de amar alguém, primeiro se ame. O seu sistema vai entrar em pane quando achar alguém que te prepare lanches. Muitos anos comigo mesmo e ainda não me conheço. A solitude ensina e a solidão tem seu preço. Autoestima, por mim devo ter apego. Não é normal sentir ódio ao olhar pro espelho. Mitologia grega, vamos se beijar no tártaro. Eu não sou fácil, e você é bipolar. Ou se faz passar só pra evitar as coisas que tem que encarar. Meia noite um segredo eu vou te contar. Eu também gosto de loop de loop, NX Zero é foda. Eu também escutava beat quando chegava da escola. No carro da minha mãe era só forró, cintura de mola. Na minha playlist toca Tim Maia, Slipknot e Copa. Eu gosto das drogas, e as drogas gostam de mim. Eu gosto das drogas, e as drogas gostam de mim. Eu gosto das drogas, e as drogas gostam de mim. Eu gosto das drogas, e as drogas gostam de mim. Reforce, se entenda, se esforce. Esse nó não deixe que o enforque de uma vez corte. Vamos lá, insista, não desista, viva a sua vida. Todos aqui vão morrer um dia!